Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, a transformação social do Brasil. Se alguém pensa que eu vou falar em política, não. Não vou falar em política, de forma alguma. O momento seria certo, mas não sou candidato. Transformação social do Brasil, ela já aconteceu, ela está acontecendo há muitos anos, a transformação social do Brasil. Desde a época do descobrimento, né? Então, falando em social, é sociabilização, quer dizer, é estudo da sociologia, que tem tudo a ver com o espiritismo, porque o espiritismo também ele estuda as ciências, e a sociologia é uma ciência e que nós podemos desenvolver através do estudo no espiritismo. O primeiro grande fato da transformação social do Brasil ocorreu no próprio descobrimento. Mas não vamos deixar isso para trás. Houve uma outra importante transformação social no Brasil quando houve aquilo que chamaram de branqueamento, a necessidade de branqueamento do Brasil. Se alguém é professor aqui sabe muito bem, principalmente se for professor de história, a necessidade do branqueamento do Brasil. Por quê? Porque o Brasil estava sendo transformado em, digamos assim, um país de pretos, mulatos, índios e mamelucos. Porque os portugueses haviam morrido, os seus descendentes estavam velhos e havia uma necessidade de trazer gente de fora, mas eles queriam gente branca. Gente branca, não escravos. Então houve aquela grande imigração de imigrantes italianos, imigrantes alemães, polacos. Em São Paulo houve uma grande imigração, imigração também de japoneses, de chineses e de outras raças que fizeram com que naquela época lá houve sim o branqueamento em questão de 25, 30, 40 anos, houve sim o branqueamento do Brasil. Tanto que hoje nós estamos numa região predominantemente branca. Branca. Qual é que é o terceiro grande transformação, a terceira grande transformação do Brasil? Que por isso que não está em livro nenhum, gente. Não está em livro nenhum. Isso é ideia minha, através de um espírita estudioso, de um espírita convicto que eu tento ser, é o fato de que talvez o Brasil seja um dos primeiros países que talvez esteja caminhando por um mundo de regeneração. Por quê? Por causa dessa transformação que está acontecendo agora. A abertura, já há 10, 12, 15 anos, a abertura de fronteiras para irmãos nossos de outros países, irmãos sofredores. Irmãos sofredores, irmãos perante Deus. Senegaleses, ugandeses, haitianos, agora os peruanos, né? É? Venezuelanos, vem alguém do Peru também, mas é venezuelanos que passaram fome em seu país, e o Brasil abrindo suas portas fronteiriças e deixando que eles também usufruam das nossas riquezas materiais e culturais. Tem muita gente, eu sei, aqui na região dos gringos italianos aqui, que não olham isso aí com bons olhos. Porque parece que eles estão tomando lugar de nós, parece que eles vêm aqui tomar conta do posto de saúde, parece que eles vêm aqui tomar conta do hospital, eles vêm aqui tomar conta de todos os direitos que seriam só nossos. Mas quem que pode garantir que esses direitos são só nossos? Jesus faria isso? Na verdade, o Brasil não está fazendo aquilo que Jesus faria? Independente, gente, independente. de todos os problemas políticos, de toda a corrupção, de toda a anarquia, de toda dá vontade de falar até às vezes alguns palavrões, né? De toda coisa errada que está acontecendo aqui no Brasil, gente. Da corrupção, ali a corruptibilidade é aberta, assim, a mil, tanto de grandes empresários como da maioria dos políticos. Assim mesmo, o Brasil é um país de grandes fronteiras e as fronteiras totalmente abertas para quem precisar. Comida, bebida, comida, trabalho, bebida, claro, água e, principalmente, atenção, carinho e amor. Isso está na televisão. Vocês acham que isso foram os políticos que promoveram? Tu acha que isso aí dá voto? Não. Isso não dá voto, gente. Quem fez isso aí foram as ONGs, as organizações não governamentais que não se preocupam com política. Elas abriram as portas do Brasil para essas pessoas que passaram 4, 5, 6 dias caminhando quilômetros e quilômetros, comendo lixo para chegar no Brasil. Não digo que aqui no Brasil não tenha mendigo que coma lixo. Coma, sim, come. E tem muitos que comem. Mas o Brasil abriu suas portas. O Brasil não fez que nem países do primeiro mundo, que estão construindo muros gigantescos de custo de bilhões de dólares para não deixar seus vizinhos adentrarem em seu país. O Brasil não está fazendo isso. O Brasil, ele está sendo realmente Brasil, país, pátria do Evangelho, união de todos os povos. Eu diria que é o início, sim, o início bem primário, primeiro, bem uma nuança muito pálida ainda, de que alguém, eu diria alguém, um país, está dando importância para uma nova realidade mundial, para que nós possamos sair desse mundo de provas e expiações, que é sofrimento, que é violência, que é desamor, que é um monte de coisa ruim, e entrando para um mundo de compreensão, de entendimento, um mundo onde nós vamos se entender com irmãos que nós nem imaginávamos que um dia nós fôssemos tê-los como vizinhos. Aqui em Flores da Cunha, é um exemplo. Os haitianos, quando vieram para cá, eles eram tidos como inegre, inegre, inegre, porque inegre, inegre, vem cá e vem estrupar do nosso dono, eles vêm aqui estrupar as nossas mulheres, eles vêm fazer isso, vêm fazer aquilo. O que eles vieram fazer aqui, gente? Eles vieram aqui trabalhar e são trabalhadores e moram onde eles têm que morar e trabalham. Criaram filhos que vão na escola e pagam escola. Eu conheço muitos que são meus clientes já. Compraram carro com o salário deles. E eles estão o quê? Eles estão aí, digamos assim, estão adaptados. Eles estão adaptados à nossa nova sociedade. E nós estamos sabendo que eles fazem parte de uma nova sociedade. Alguns deles, inclusive, uma grande parte deles podem votar. Então, eles foram inseridos na nossa sociedade, como foram inseridos os italianos, os alemães, os polacos, lá 120, 140, 150 anos atrás. Então, por que às vezes essa coisa que existe, né, de achar que eles são diferentes? Quer dizer, a gente nunca foi muito acostumado, né, com esse tipo de pessoas, mas, gente, vamos deixar de lado do preconceito, né? Porque o preconceito é um mal totalmente desnecessário na nossa sociedade. Nós vamos ter preconceito aqui contra negro, contra prostitutas, contra isso. Se nós começar a ter preconceito com um monte de gente, que filosofia nós teríamos dentro de uma casa espírita, gente? Uma casa espírita, ela não pode ter preconceitos, principalmente com essas pessoas que passaram por necessidades extremas, extremíssimas. Passaram fome, viram seus filhos morrerem. E aí, como é que fica? Como está terminando o meu tempo de falar aqui na frente, o meu não, o nosso tempo, porque eu não estou sozinho aqui, eu deixo aqui uma proposta de reflexão para que a gente pense bem quando a gente está andando na rua e olhando daqueles negão lá, né, de 2 metros de altura. O que, que a gente pensa? Bah, esse cara não sei o quê, esse cara não sei o quê. O que, que a gente pensa? Vamos mudar a nossa mente, vamos mudar a nossa linha de pensamento. Vamos vê-lo com bons olhos. As crianças, os filhos deles são lindíssimas. Os pretinhos, pretinhas, são lindas, são inteligentes, são sadias. É a miscigenação de raças, meus amigos, necessárias para quê? Para uma raça saudável. Uma raça saudável. A miscigenação de raças. É isso que fez com que o país fosse saudável até hoje. Então vamos pensar nisso. Muito obrigado.